Quem é justo tem respeito lá. Não importa a roupa que você veste, não importa a rua que você anda, não importa se a vida é festa ou se às vezes ela te desanda. O que importa é o que carrega no peito. Se tem amor, se tem respeito, tratar o outro como igual faz da sua vida algo especial. Não importa de que forma você vive, respeite a todos, ame a todos, mas aprenda a ser justo. Quem é justo tem respeito. Quem é justo deixa exemplo pro mundo todo ouvir. Respeitar e ser justo é o que vai te construir. Não se mede o valor de ninguém pela cor, pela fé, pelo que tem. Cada um tem sua luta, sua dor. Cada um merece compaixão e amor. Mas não confunda amor com fraqueza. Ser justo é também firmeza. Levantar a voz quando for preciso pra defender o que é justo e bonito. Não importa de que forma você vive, respeite a todos, ame a todos, mas aprenda a ser justo. Quem é justo tem respeito. Quem é justo deixa exemplo pro mundo todo ouvir. Respeitar e ser justo é o que vai te construir. O mundo precisa mais de empatia, mais verdade, menos hipocrisia. Justiça é plantar e colher. O que você faz sempre vai florescer. Não importa de que forma você vive, respeite a todos, ame a todos, mas aprenda a ser justo. Quem é justo tem respeito. Quem é justo deixa exemplo pro mundo todo ouvir. Respeitar e ser justo é o que vai te construir. Ah, quem é justo tem respeito. Ah, ah, ah, e o coração sempre em paz. Ah, de que forma você vive, respeite a todos, ame a todos, mas aprenda a ser justo. Quem é justo tem respeito. Quem é justo deixa exemplo pro mundo todo ouvir. Respeitar e ser justo é o que vai te construir.